purificação. No deserto o Senhor falou a Moisés com voz de amor: lançai fora o que é imundo, para que em vós eu possa habitar. Israel, com um coração sincero, fez conforme a ordem do Senhor. A pureza em meio ao arraial era o desejo do Criador. Purifica, Senhor, meu coração, que eu ande em verdade em tua luz. Restitui, Senhor, a minha alma. De pecados eu quero ser livre, Jesus. Sacerdote, ela estará com oferta para o Senhor clamar. Águas amargas a verdade virá. Se em seu coração algo ocultar, mas se limpa ela for, a vida em seu ventre seguir na presença do Senhor, eu quero existir.